When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be. When I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera. Whatever will be The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly, que sera, sera. Whatever will be The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be Que sera, sera. Oh. te conheci, do amor desiludida, fiz tudo e consegui dar vida à tua vida. 2 meses de aventura o nosso amor viveu, 2 meses com ternura beijei os lábios teus. Porém eu já sabia que perto estava o fim, pois tu não conseguias viver só para mim. Eu poderei morrer, mas os meus versos não, minha voz há de ouvir, ferindo o coração. Boneca cobiçada, nas noites de sereno, teu corpo não tem dono, teus lábios têm veneno. Se queres que eu sofra, grande o teu engano, pois olha nos meus olhos, vê que não estou chorando. Já sabia que perto estava o fim, pois tu não conseguias viver só para mim. Eu poderei morrer, mas os meus versos não, minha voz has de ouvir, ferindo o coração. Boneca cobiçada, das noites de sereno, teu corpo não tem dono, teus lábios têm veneno. Se queres que eu sofra, é grande o teu engano, pois olha nos meus olhos, vê que não estou chorando. Vê que não estou chorando. Triste que me faz lembrar alguém, alguém que existe e que outrora foi meu bem. Balada triste, melodia do meu drama. Esse alguém já não me ama, esqueceu você também. Não há mais nada, foi um sonho que findou. Triste balada, só você me acompanhou. Fica comigo, velha amiga e companheira. Vou cantá-la a vida inteira pra lembrar o que passou. Thank you.

teu castelo de carinhos, eu nem pude terminar momentos meus que foram teus, agora é recordar. Sofre por alguém? Quem é que não chora uma lágrima sentida? Quem é que não tem um grande amor? Quem é que não chora uma grande dor? Eu sofro como tu sofres também, mas um dia virá em que eu for para a eternidade e meu sofrimento chegará ao fim. Eu sei, meu amor, nem mesmo você vai chorar por mim. Faz chorar, que me faz sofrer tanto assim. Deus, meu Deus, tenha piedade de mim. faça com que ela volte. Viver sem ela será o meu fim. Viver sem ela será o meu fim. Vocês vão dizer que é tudo mentira, que não pode ser, porque depois de tudo que ela me fez, eu jamais deveria aceitá-la outra vez. Bem sei que assim procedendo me exponho ao desprezo de todos vocês. Lamento, mas fiquem sabendo que ela voltou e comigo ficou pra matar a saudade, a tremenda saudade que não me deixou, que não me deu sossego um momento sequer, desde o dia em que ela me abandonou. Ficou pra impedir que a loucura fizesse de mim um mulambo qualquer. Ficou desta vez para sempre, se Deus quiser. Matar a saudade, a tremenda saudade que não me deixou, que não me deu sossego um momento sequer, desde o dia em que ela me abandonou. Ficou pra impedir que a loucura fizesse de mim um mulambo qualquer. Ficou desta vez para sempre, se Deus quiser. Quem acreditou no amor, no sorriso, na flor, então sonhou, sonhou. Perdeu a paz, o amor, o sorriso e a flor se transformam depressa demais. Quem no coração abrigou a tristeza de ver tudo isto se perder, e na solidão procurou um caminho e seguiu, já descrente de um dia feliz. Quem chorou, chorou, e tanto que seu pranto já secou. Ai, ai, ai, quem depois voltou ao amor, ao sorriso e à flor, então tudo encontrou. Pois a própria dor revelou o caminho do amor e a tristeza acabou. Abrigou a tristeza de ver tudo isso se perder, e solidão. Procurou um caminho e seguiu, já descrente de um dia feliz. Quem chorou, chorou, e tanto que seu pranto já secou. Ai, ai, ai, quem depois voltou ao amor, ao sorriso e à flor, então tudo encontrou. Pois a própria dor revelou o caminho do amor e a tristeza acabou. Si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, de petits rien dis-tu, mais qui ont dit en langue, en voyant notre mine ravie. Les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux une esprit qui donnait le frisson. C'est si bon, ces petites sensations ça vaut mieux que millions. C'est tellement, tellement bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Voilà, c'est bon. Les passants dans la rue. C'est bon, c'est bon. Bras dessus, bras dessus. C'est bon, c'est bon. En chantant des chansons. C'est bon, c'est bon. Quel esprit merveilleux. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Je cherche un millionnaire. C'est bon, c'est bon. Avec des. Grand Cadillac car, mink coats, des bijoux jusqu'au cou, tu sais. C'est bon, ces petites sensations. Peut-être quelqu'un avec un petit yacht, non? Oh, c'est bon. C'est bon, je suis bon. Vous savez bien que j'attendrai quelqu'un qui pourrait m'apporter beaucoup de loot. Ce soir, demain, la semaine prochaine, n'importe quand. C'est bon, si bon. Il sera très. Crazy, non? Voilà, c'est tellement bon. Desses olhos de rebateu. Calu, calu, não me tente se você já me esqueceu. Calu, calu, esse olhar depois do que a sucedeu. Com franqueza só não tendo coração, fazer tal judiação. Você tá mangando de eu. Com franqueza só não tendo coração, fazer tal judiação.

lá no túnel do amor.